nosso tema dessa tarde é a superficialidade da vida. Então, o que quer dizer isso, né? Superficialidade. Viver superficialmente significa, de uma forma precipitada, sem refletir, de forma leviana e sem profundidade. É interessante os sinônimos para a gente tentar entender o que quer dizer isso, né? E a gente sempre faz, e todos já se fizeram a pergunta, o que, que é viver, né? Para cada um, de repente, tem uma explicação, o que é viver? Qual é a maneira correta de se viver? Talvez seja aquilo que nós estamos buscando todos os dias, a maneira correta de viver. Se nós soubéssemos, a gente já estava fazendo, mas a gente ainda está buscando e tentando entender. Mas nessa superficialidade da vida, a palavra até, a gente tem que falar devagar para não tropeçar nela. Vamos pegar um exemplo, uma cebola. E vamos cortar essa cebola ao meio. A gente vai verificar que dentro da cebola existem várias camadas. Nós somos a cebola, de uma forma que a gente possa entender. Lá dentro da cebola, na parte bem interna dela, é o nosso ser, a nossa essência. Só que muitas vezes essa essência, ela não consegue vir à tona pelas camadas, pela dureza, pela materialidade de cada camada que impede com que aquela essência transpareça. Cada camada dessas a gente pode... Algumas linhas de compreensão dão vários nomes, né? Chamam de corpos, corpos mentais, corpos psíquicos, corpos emocionais, que cada um de nós tem, e que então se manifesta e faz com que ali na parte superficial então dessa cebola transpareça o que está refletindo. E a gente vê que às vezes, comparando a própria cebola, aquela casca não é a cebola, é uma parte da cebola, que a gente inclusive tira ela. E nós somos assim, muitas vezes nós apresentamos uma casca para o nosso meio externo e acabamos sendo reconhecidos por essa casca que nós apresentamos. Porque muitas vezes nós não conseguimos fazer com que essa essência ela venha realmente à tona. A questão é por que nós não conseguimos, quais são os nossos medos de nos mostrarmos como realmente nós somos. É claro que também nós somos essas camadas, mas por que elas são talvez mais fortes do que a nossa essência? Por que elas estão bloqueando a nossa essência? Então a gente chama também de estruturas, cada uma dessas camadas, e tem as estruturas emocionais que a gente muitas vezes... desequilibrado, acaba refletindo o nosso emocional de uma forma errada. Então nós damos vazão a algumas coisas bastante físicas para tentar suprir essa questão emocional. Nós temos hoje bastante forte a questão do consumo, então que nada mais é do que uma forma de tentar minimizar um vazio que nós temos. E a gente sabe que a gente não consegue. Porque no momento que a gente tem alguma coisa, a gente já quer outra. Então, o vazio ele permanece. Não é através dessa maneira. Os vícios, o mais simples e que quase todos temos, o vício de comer, de beber. Também nós damos vazão a alguma coisa de forma errada. O sono, onde nós nos escondemos às vezes... Saímos do mundo e mergulhamos no sono como se nós pudéssemos ficar apartados de tudo que está acontecendo. As coisas continuam acontecendo, os problemas continuam existindo, mas nós estamos mergulhados numa ilusão só nossa. Então, é algumas maneiras equivocadas da gente trabalhar as nossas questões emocionais. Temos as estruturas psíquicas, que é a nossa maneira então de perceber nós mesmos dentro do nosso plano. Então, a nossa dificuldade em saber quem realmente nós somos. Que nós nos julgamos também pela casca. Achamos que somos o que estamos apresentando. E muitas vezes apresentamos uma coisa no formato de nos protegermos daquilo que acreditamos. Então, bastante importante, né? Aqui na parte externa, o que está se mostrando é o meu ego. E eu, às vezes, acredito que eu sou aquele ego. As nossas estruturas espirituais, que é a nossa essência, que muitas vezes não consegue se manifestar, ou pelo menos se manifestar da forma correta, que nós estamos tentando trabalhar espiritualmente, através dessa nossa presença. Mas algumas questões ainda são muito fortes em nós, a questão de aceitação, de entendimento, da compreensão como um todo. Então, isso nos faz ficarmos presos ainda a algumas questões e não conseguimos nos libertar disso e então deixar com que aquela luz que está ali presa, ela seja percebida. Então, é um trabalho forte que nós temos que fazer. E a nossa estrutura física, que é a última, e que também nós conduzimos para um lado errado, trabalhando basicamente a questão da beleza, dos adereços, do que nós jogamos para cima do nosso corpo, e da questão da vaidade, em que então nós, através disso que nós nos cercamos, nós acreditamos que aquilo é o real, e também caímos em armadilhas que isso aí nos leva. O que que a gente tem que fazer, né, para deixar essa essência vir à tona? Aqui no Livro dos Espíritos tem uma pergunta, ela é bastante longa, e é uma pergunta que é respondida por Santo Agostinho, que ele fala sobre o conhecimento de si mesmo. E ele pergunta, o livro pergunta, qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal, a tudo aquilo que nos cerca e que nos chama. E ele diz assim, repetindo uma frase que já tinha sido dita, conhece-te a ti mesmo. Então, para que a gente possa fazer com que aquela essência, ela transpareça, nós temos que tirar um tempo para nos conhecer. Nós realmente não sabemos quem nós somos. A gente acaba se analisando também pelo nosso externo. Então nós temos que trabalhar bastante a questão do pensamento, que ele é determinante para tudo que vai acontecendo para nós. Acontecendo não, tudo aquilo que nós vamos fazendo. Através do pensamento nós vamos dando uma direção para as nossas emoções e para as nossas atitudes. Aquilo que realmente nós vamos marcando a nossa presença. E não deixar que lá adiante, né, a gente sente e pensa assim, deveria ter feito tal coisa, podia ter feito diferente. Vamos ter esse tempo, essa oportunidade que está surgindo para fazer esses questionamentos individuais, para que a gente possa ter tempo agora de fazer as alterações, as modificações, e lá na frente a gente possa dizer que bom que eu percebi algumas coisas, que eu pude mudar algumas rotas, que eu pude melhorar algumas coisas na questão do entendimento que eu tinha. Quando a gente faz isso, a gente acaba melhorando tudo ao nosso redor, porque a gente está melhorando o ser. Então a gente melhora o relacionamento, o entendimento, a aceitação com tudo aquilo que acontece na nossa vida.